Maria, só vai pra ti, especial, Maria. Ó, Maria, são duas, a segunda pra ti, é a mesma pra ti.